DJ Matt D, e o brabo tem nome. Oi, tá ligado, os anjos sabem o que faz. Vários já tentou, só que Deus é mais. Tombão gigante, caí, me machuquei. A dor já passou e eu me levantei. Não pago simpatia pra ninguém. Sei quem quer meu mal, também sei quem quer meu bem. Com fé seguindo a estrada da vida, já sei quem é quem. O tempo vai curar toda a ferida. É que eu lancei a Tiger Preta, do tipo cometa, branca, com os detalhes cinza. O canque me faz acalmar, tomando de pá, pra molhar as palavras. Pra molhar as palavras. Pra molhar as palavras. Dessa vez eu vou fazer direito. Não vou deixar me abalar. Quero tá no palco e não nos becos. Só peço a Deus pra me guiar. Dessa vez eu vou fazer direito. Não vou deixar me abalar. Quero tá no palco e não nos becos. Só peço a Deus pra me guiar. Só peço a Deus pra me guiar. Oi, tá ligado, os anjos sabem o que faz. Vários até tentou, só que Deus é mais. Tombão gigante, caí, me machuquei. A dor já passou e eu me levantei. Não pago simpatia pra ninguém. Sei quem quer meu mal, também sei quem quer meu bem. Com fé seguir na estrada da vida, já sei quem é quem. O tempo vai curar toda a ferida. É que eu lancei uma tag preta, do tipo cometa, branca, com detalhes cinza. E o skunk pra me acalmar, tomando de pá, pra molhar as palavras. Pra molhar as palavras. Dessa vez eu vou fazer direito. Não vou deixar me abalar. Quero tá no pau que não nos beco. Só peço a Deus pra me guiar. Dessa vez eu vou fazer direito. Não vou deixar me abalar. Quero tá no pau que não nos beco. Só peço a Deus pra me guiar. Só peço a Deus pra me guiar. Só peço a Deus pra me guiar.